Boa música. Notamos a diferença. Boa música. Notamos a diferença. Boa música. Notamos a diferença. Para a proteção completa de seus ouvidos. No ar. RPW. GPB. RPW. Pimpolho. É um cara bem legal. Frequenta clube da cidade. Projeto Radial. Que tal? Na frente do espelho. Ele capricha e sai todo bonitão que nem um largatixa. Leite azul no olho. Colete de vinil. Calça de couro apertadinha. Vixe, nem me viu. Negão bençarado de Bambi Look é foda. Cinto prateado. Agora é sua última moda. E ouvindo um batidão. Ele fica emocionado. Rebola, rebola a noite inteira. Até ficar todo suado. E no clima bombástico. Se esfrega na parede. Se rola o pagode. Ah! O nego treme, e nessa onda de descer na boca da garrafa, ele sobe, desce, desce, sobe no baile, ele abafa. Pior que há um ano atrás bancava o piolho. E agora na área, mano, é o famoso pimpolho. Pintou o cabelo, botou até um brinquinho com sua bota, bico fino, pensa que é o salgadinho. Tá passando um maço pouco na sua casa, mas deixar o seu salário lá no West Plaza. Se veste assim porque as mina gosta, só que mulher de verdade pra ele dá as costas. Está tudo errado, eu não entendo W. Vou no baile, fico cercada por um bando de viado. É baby look pra cá, calça apertada pra lá. O pimpolho é a atração da festa, sensação. Sonzeira pesada e o bonito sai rolando. Ele quer espaço, vai gemendo e rebolando. O suor vingando, é preciso ter coragem para vê-lo retocar a maquiagem. Mulherada, capricha na aparência, não tem pra ninguém. Com pimpolho na concorrência, se homem de verdade hoje em dia é coisa rara. Veja só o que ele faz e me diga o que acha. Bota a mão no chão, levanta a bundinha, balançando a jaca. Aparece o bichinha, sai pra lá, cão, Deus é mais, tenho fé. Um dia vai deixar de querer ser mulher. E tem mina que acha maravilhoso andar com uma Barbie de carne e osso. Meu preto sim está aí, faz rime, usa largo. Tenho orgulho tê-lo sempre ao meu lado. No skate não tem nada disso. Sim, faz senhor. De cabeça é atitude e compromisso. Meu, cê tá ridículo, o modismo é lixo. Se liga aí, pimpolho, e deixe disso. Pimpolho é um cara militar. Mas cada vez não era aquele cinto de metal. Pimpolho é um cara militar. E aí, Ugly? Eu tô chegando, eu tô em casa, eu vou rimar, tô no grau. É cada um, é uma questão pessoal. Mas mudar o visual, lente azul no olho é mal. Rebolar batendo o pé não é nada original. Um pra lá, dois pra cá, qual que é, mano? Se liga na fita, sai dessa vida, pimpolho. Assim você mata a minha raça de vergonha, tem a dó. Por cima balangandã, por baixo mulambo só. A banca é nossa, agora te falo sem fazer sermão. Quem não deve não teme, fique ciente, eu tô na razão. Pode vir, mas se tremer na base eu vou até você. E te explico, tintim por tintim. Pare pra ver, batida pesada, levando enrolada, procedendo na quebrada. Pintando e bordando, gira na fala, o glicina. Área, minha atitude, meu visual bem diferente do seu. Artigo de valente, sempre frente, assim sou eu. Seu nome já está na minha lista. Agora você tem duas opções, mudar de vida. Agora se quer continuar, te dou um toque, desista. Não tem pra onde correr, não tem saída. Presta atenção, pimpolho, catingueira é artista. E você, dando rolê de transformista. Sou do filosofia de rua, esse é meu ponto de vista. Duro talvez, mas sempre realista. É aí, PW. É isso aí, o PCI. Vamos que vamos, porque a parada não pode parar. Assar! Vamos aí então. Pimpolho é um cara militar. Mas cada vez não era aquele cinto de metal. Pimpolho é um cara militar. Pimpolho era sua opção sexual. Amigo, pimpolho pra quem você quer aparecer. Style feio pra caramba. Pode crer. O som que você curte é chato pra kkk. Infelizmente sou obrigado a rir de você. Pimpolho é um cara bem legal. Se encanta com um sonzinho fuleiro de certa sala e tal. Mas legal mesmo é o seu grupo de dança. Os sensuais boys do Morro do Bragança. Esse mano é tão ridículo que me causa dó. Por cima é balançando por baixo mulambo só. Óculos de camelô e perfume barato. O aroma do cuecão, blé! Asa de rato, sua Bambi look fluorescente ilumina o bairro. Sua bota irreverente vem cheia de barro. Sua calça colorida de longe eu avisto. Material do seu boné mesmo da capa do meu disco. Pimpolho é um cara bem legal, mas logo logo vai estar dando um rolê de fio dental. Mano, você é uma poluição visual, mais colorido que desfile de carnaval. O seu bom gosto é coisa rara. Amigo Pimpolho, toma vergonha na cara. É, Ruby é DJ Paul, também W. Todo mundo na sua cola, Pimpolho, morou? Pimpolho é um cara. Mas cada vez não era aquele cinto de metal. Pimpolho é um cara militar. O mistério é sua opção sexual. Bambi. Bambi, Bambi.